presenta a un excelente músico, un gran guitarrista nacido en Bahía. En Bahía Blanca. Les voy a presentar a Alan Piño, con el cual hicimos la Bossa Nostra un día que caminábamos juntos por Copacabana. ¿Te acuerdas, Alan Piño? Copacabana. El mar estaba tan hermoso. Sí, Omar, Brasil. El sol era maravilloso. Oh, sol, Brasil. ¿Te acuerdas, Alan Piño? No se acuerda. Recuerdo estas cosas tan bonitas de nuestro Brasil. Cachaça. Banana. Feijoadas. Banana. Bueno, Lampiño, no solo bananas en Brasil, ¿no? Por ejemplo, de futebol, Pelé. Pelé, banana. Bueno, Lampiño, sarabá. Mejor sarabá. Maestro. Gosto tirarme na areia da praia sereia, assando meu corpo gentil, assando de frente e perfil. Eu gosto hasta o paroxismo com o bestialismo do sol do Brasil. Que gosta do sol está à vista, é verdadeiro solista. Eu contar uma história que aconteceu uma vez numa praia. Ei! Oh! Que aconteceu? Oh, meu Deus! Aconteceu uma vez, e muito melhorais que me deixeis e não me interrompeis. Conta tu conto estrangeiro, a la uma, a las doce, a las três. Ok. Um dia de sol na praia, sonhando coisas bonitas, masticava uma banana, a mais folclórica fruta. Gozando a fresca viruta na praia de Copacabana. Estava feliz no sol tão fogoso, não? Na areia que ardia. Quando de repente escurecimento. Um quê? Escurecimento. Em pleno dia. É, fisso a noite em pleno dia. Não. É. Uma sombra tão tupida, uma sombra tão grandota, era a sombra produzida das cadeiras de uma garota. Era uma garota que tinha um andar de gazela, cintura de avispa, piel de terciopelo, cabelos de lino, manos de Eurídice, unos pies cúbicos, talón de Aquiles, nuez moscada, dedo de frente, frente popular, y lengua, lengua, lengua muerta, palmas de Mallorca, lomo sapiens, boca corazón, nalgas marinas y un pubis, y un pubis. No, detente, pecador. Pubis pronobis. Continúa relación de tan colosal levante. Comencé a persecución das cadeiras bamboleantes. Cruzamos Copacabana debaixo do sol queimante, e cruzamos Ipanema aguantando o sol queimante. Quando já não pude mais, tomando muito coragem, decidi tirar meu lance. Deixe de fazer romance, deixe coisas tão bonitas que a garota me deu cita pra bailar em uma noite, essa mesmíssima noite. E como foi o final da história tão colossal? O final foi muito vil, pela culpa do Brasil. O sol penalmente cruel me queimou toda a piel. Tenia queimado tudo, de la proa hasta la popa, que ni siquiera desnudo podía aguantar a ropa. Maldita sea la praia, maldito sol asesino. Maldita sea la praia, maldito sol asesino. Perdí piel, perdí garota, perdí otras cosas mil. ¡Viva!